Io ne grita O ebinga mopanzi O ebinga motoro Yaka tokumana Nela ne grita O ebinga mopanzi O ebinga motoro Yaka toyokana motoro yaka tokumana nela negrita oyebinga mopanzi oyebinga motoro yaka toyokana Gila.